Frederico Oliveira, final da partida, um empate a zero. Uma primeira parte em que a equipa de Luciano de Lourosa, durante 35 minutos praticamente, controlou o jogo como quis. Segunda parte um pouco mais esquisita, diríamos, sendo que a equipa de Luciano de Lourosa acaba por perder, quase ao final da partida, aquela oportunidade de Gibril, uma oportunidade de ouro para poder conquistar 3 pontos e acaba por enviar uma bola de travessão também no último minuto. Sim, boa tarde. Nós entramos bem no jogo, controlamos bem a primeira parte, mesmo não tendo criado muitas oportunidades de golo, pronto, controlamos bem o jogo. Na segunda parte, queríamos assumir um bocadinho mais o risco. O jogo tornou-se um bocadinho mais partido, jogou-se muito nos ataques rápidos e sabíamos que abrimos um bocadinho mais de espaço. Mas mesmo assim, praticamente não sofremos nenhuma situação de perigo e nós criámos, como disse, duas oportunidades que foram flagrantes de golo. E penso que, se calhar, a vitória tinha assento bem no nosso que tínhamos calhado bem, mas pronto. Há jogos que a bola não calha a entrar e este foi um deles. Mas mesmo assim, conquistamos um ponto. Sabemos que este campeonato vai ser uma luta por pontos e nós conseguimos mais um. Estamos na luta pelos primeiros lugares e vamos tentar continuar a manter-nos lá em cima. Era importante não perder aqui hoje, até porque vem aí mais um desafio fora de portas. Sabia-se que neste virar de campeonato havia 2 desafios seguidos fora de portas. O desafio de Oliveira de Frades é um desafio de caráter diferente este. Sim, vai ser diferente, vai ser mais um jogo difícil, com mais uma das equipas que também quer andar lá em cima, como vão ser todos, e nós vamos continuar a tentar ir buscar pontos fora. Se pudermos ir buscar os 3, não vamos ficar só por um, mas o nosso objetivo é tentar entrar em todos os jogos para vencer, e vamos a Oliveira de Frades com o mesmo sentido.